Sane. Oh, música linda. E no começo era só ilusão, fantasia. Você não me desejava e eu não te queria. De repente foi tudo mudando, uma força, um amor chamando. Na verdade eu já não me controlava mais. O que era pra ser, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus, prega você. Sei que hoje eu sou completamente seu. Seu amor é meu e meu amor é seu. Sei que hoje eu sou e completamente seu. Seu amor é meu e meu amor é seu. Puxa, né? RS 13 Produções, alô Romilton. Era só ilusão, fantasia. E você não me desejava e eu não te queria. De repente foi tudo mudando, uma poção, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais. O que era pra ser, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus. Já um mix de relações. E sei que hoje eu sou completamente seu. Seu amor é meu. Siga o mix de relações. Empurradinho o mix. Sei que hoje eu sou e completamente sei que seu amor é meu e meu amor é seu.